E esse programa tem o apoio de Outlet Multimarcas. Chegou a hora de renovar seu estilo esportivo com qualidade e preço baixo. A Outlet Multimarcas, a maior outlet esportiva de Santo André, te espera com uma variedade incrível. Tênis das principais marcas, camisetas de times, roupas de academia, bonés, mochilas e muito mais. Aqui você encontra tudo para treinar, correr, jogar e viver o esporte do seu jeito. E o melhor, pague em até 10 vezes sem juros. Endereço: Rua Presidente Carlos de Campos, número 50, no coração de Santo André. Quer saber mais? Ligue para 11-4994-0583, repetindo 11-4994-0583. Ou siga no Instagram, @OutletMultimarcasEsportes2, repetindo @OutletMultimarcasEsportes2. Ai, doutor, meu coração tá doendo. Calma, meu amor. O doutor Brega chegou. Boa tarde, amado ouvinte. Quem fala com vocês é o Cipriano, mas pode me chamar de doutor Brega. E você está na Rádio Garagem Retrô, onde a nostalgia está sempre no ar. Seja bem-vindo a mais uma edição do Doutor Brega, a última edição do ano de 2025. E muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado nosso programa até aqui. E se você está descobrindo a gente agora, muito obrigado também e seja bem-vindo ao Consultório do Amor. E conforme eu tinha anunciado na edição anterior, nosso programa de hoje vai apresentar um recorte muito interessante e curioso da carreira do maior artista de rock que esse país já teve. Eu tô falando de Raul Santos Seixas, esse baiano porreta que nasceu em 28 de junho de 1945, em Salvador. A carreira de Raul Seixas começou cedo, lá nos anos 60, com bandas como os Relâmpagos do Rock e os Panteras. E foi Jerry Adriani quem apresentou Raul à gravadora CBS, atual Sony Music, onde ele se tornou produtor musical após o fracasso do primeiro e único álbum da banda Raulzito e os Panteras. E de 1969 a 1973, Raul produziu e ajudou na carreira de artistas populares da época, como Renato e seus Blue Caps, Leno e Lilian, Márcio Greik, Diana, Odair José, Jerry Adriani, entre outros. E foi nessa época, trabalhando como produtor na gravadora CBS, que o Raul compôs grandes hits para o elenco da gravadora. Grandes sucessos que provavelmente você conhece, mas não sabe que são de autoria dele, ou talvez até saiba. E a nossa seleção de hoje vai destacar essa fase do Raul de compositor e produtor na gravadora CBS. E a gente não podia começar melhor. E agora com vocês, o padrinho do Raul, Jerry Adriani. Aumenta o som, você está no Doutor Brega. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você, mas não sei determinar ao certo qual foi a razão. Meu bem, vem me dizer. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Já andei por todos os lugares que passava, só lembrava você, que foi embora sem me avisar. Você, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, você, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você, mas não sei determinar ao certo qual foi a razão. Meu bem, vem me dizer. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor. Estranho em nosso amor está pra acontecer. Com esse olhar fugindo ao meu, não precisa dizer. Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida. Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida. Você me deu, marcou a separação. Daria tudo pra prender você no meu coração. Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida. Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida. Precisa falar, dê-me um beijo de adeus. Siga e não olhe pra trás, eu vou lembrar os carinhos seus. Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida. Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida. Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida. Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida. Não precisa falar, dê-me um beijo de adeus. Siga e não olhe pra trás, eu vou lembrar dos carinhos seus. Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida. Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida. E esse programa tem o apoio de Sebo Book Box, livros, HQs e muito mais. O lugar perfeito para quem ama livros, quadrinhos, raridades e boas descobertas. Endereço: Rua Severina Leopoldina de Souza, número 107, sala 22, em São Miguel Paulista, São Paulo, capital. WhatsApp 11 98206-5163. Repetindo, 11 98206-5163. E o Instagram do Sebo Book Box é @sebobookbox. Segue lá! Velhinho do vinil, CDs, DVDs, fitas VHS, Blu-rays e, claro, discos. Se você procura aquele vinil clássico do Odair José, Vando, Reginaldo Rossi, Amado Batista, lá você encontra. E o endereço do Velhinho do Vinil é Rua Severina Leopoldina de Souza, número 22, salas 107 e 109, também em São Miguel Paulista, São Paulo, capital. E o Instagram do Velhinho do Vinil é @velhinhodovinil, segue lá também. Eu voltei pra ficar. Não desejo mais relembrar quando eu te abandonei. Eu cheguei e te peço o meu perdão. Te entrego o meu coração. Por favor, não me deixa ficar. Eu sofro porque fiz você sofrer. Choro porque fiz você chorar. Sei que o perdão você vai me dar. Meu bem, eu juro, desta vez eu voltei pra ficar. Pra ficar. E te peço o meu perdão. Te entrego o meu coração. Por favor, não me deixa ficar. Eu sofro porque fiz você sofrer. Choro porque fiz você chorar. Sei que o perdão você vai me dar. Meu bem, eu juro, desta vez eu voltei pra ficar. Desta vez eu voltei pra ficar. Oh, desta vez eu voltei. E esse foi o primeiro bloco musical do nosso programa de hoje. E você está ouvindo o especial Raul Seixas e Raulzito Sempre Foram o Mesmo Homem, o lado brega de Raul Seixas. Vocês acabaram de escutar Doce Doce Amor, esse hino que foi sucesso na voz do saudoso Gerry Adriani. Em seguida, Tudo Que É Bom Dura Pouco, também com Gerry Adriani, dobradinha do Gerry aqui no Dr. Brega. E fechando o bloco, desta vez voltarei para ficar com Luiz Carlos Magno. E nessa fase de produtor, o Raul investiu num projeto, digamos, ousado demais para os princípios da CBS, que era uma gravadora zero experimental totalmente focada no iê-iê-iê pop da época. E no ano de 1971, Raul Seixas, Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Edi Star aproveitaram a ausência do produtor e diretor Evandro Ribeiro e gravaram às escondidas o anárquico álbum Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10. O título é esse mesmo que você acabou de ouvir. Obviamente o chefão não gostou nada e mandou recolher o disco do catálogo e... Hoje esse álbum é uma relíquia e custa uma mini fortuna, a galera que coleciona adora esse disco. Mas vamos ouvir o próprio Raul contando esse episódio para vocês. Em 1971, quando eu trabalhava na CBS, eu fui expulso da CBS, eu trabalhava com produtor. O diretor me expulsou porque eu fiz um LP chamado Sociedade da Gran Ordem Cavernista, apresenta a Sessão das 10. Era um disco que tinha... foram quatro pessoas participando desse disco. Era eu, Sérgio Sampaio, Miriam Batucada, que é de... Naquele tempo ele era de... Agora é de estar. Aliás, o apelido dele na Bahia era de Bofélia. Agora ele fez sucesso aí. Tá fazendo muito sucesso no Rio, essa coisa de andrógeno, que tá muito na moda, né? E agora é de estar o nome dele. Mó barato, cara. Esse disco era um disco engraçado, não tinha nada demais, mas a própria CBS não gostou. Aproveitei uma viagem do diretor para os Estados Unidos e fiz o LP. Custou 23 milhões a produção do disco. Porque a linha da CBS é aquela linha do como é que eles chamam? É, Zé Porrinho. Se não tem que... aqui, meu filho, isso aqui é uma fábrica de vender ilusões. Tem que vender. Aí eu saí da fábrica de vender ilusões, entrei no IE Realista, fiz o LP. Mandei buscar, inclusive, tem uma música, eu não me lembro qual é agora, no disco que eu inventei de botar uma harpa egípcia. Aí o arremendador, o cara que... Por exemplo, eu chego pra ele e falo assim, olha, você... Eu quero esse instrumento. Ele transa tudo, ele tem contato com todos os músicos. Ele falou, mas não serve uma harpa paraguaia? É mais fácil. Eu digo, não, eu quero uma harpa egípcia. Então mandaram buscar em São Paulo, veio de caminhão a harpa, para dar um último acorde final na gravação, só um acorde. A música tinha 3 minutos, eu acho, o cara ficava lá contando o compasso, 300 compassos, chegava no fim, ele... Aí botou a harpa egípcia no caminhão e voltou para São Paulo, uma nota. Tudo isso foi motivo para minha expulsão da CBS. E vocês acabaram de ouvir o irreverente Raul contando essa baita história. E bora de música, que é o que importa aqui no Consultório do Amor. E agora com vocês, José Roberto. tudo é tão diferente. Quando a gente fica só, quando a pedra ri esperança, de repente vira pó, tudo acabado, tudo acabado. Os lugares conhecidos, passo longe pra não ver. As pessoas me perguntam, me perguntam por você. Tudo acabado, tudo acabado. Triste verdade que revela o seu bem, quando ela confessa existe outro alguém, alguém. Hoje as sombras do passado povoado de ilusão deixam marcas de lembranças dentro do meu coração. Tudo acabado, tudo acabado, tudo acabado. Oi, vai pra lá, vem pra cá, rock, rock. O rock não veio, Silvio, mas o Dr. Brega está aqui. Thank you. dia, toda hora, em qualquer hora. Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor? Sua história mal contada não me sai do pensamento. Eu bem sei que foi desculpa ter que alguém em meu lugar. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Muito boa tarde e seja muito bem-vindo ao especial Raul Seixas e Raulzito Sempre Foram o Mesmo Homem, o lado brega de Raul Seixas. E aqui a gente mostra aquele Raul pré-metamorfose ambulante, o Raul produtor, o Raulzito de cabelo comportado, mas que já tinha alma meio bagunçada, meio genial, do jeitinho que a gente gosta. E vocês acabaram de ouvir Lágrimas nos Olhos com José Roberto. Em seguida, Tudo Acabado com nosso querido Odair José. Porque se tem um cara que sabe transformar fim de relacionamento em patrimônio imaterial do Brasil, esse cara é o Odair. E fechando o bloco, Ainda Queima Esperança com Diana. Porque se a esperança não queimasse, meu amigo, nem existia música brega. Era tudo só boleto e tristeza. E agora com vocês, Baltazar. Você, de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Se você já não me ama, me diz logo agora. Pra última hora, fale agora. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer. Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual como o tempo que voa. Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa. Se ainda existe amor, pegue em minha mão. Então que me quer. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que eu sou teu. Você, de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. Me olhar para eu não perceber. Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu já não quero surpresas pra última hora. Fale agora. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que eu sou teu. Oi, doutor Brega. O senhor é casado? Sim, casado com a saudade e amante da música, bebê. Deixa-me dizer quanto eu te adoro, quantas vezes choro, meu bem. Deixa-me falar tudo que eu quiser, tudo que eu souber também. A todo momento eu penso em você. Será possível que você não veja? Tão sozinho estou, tão pobre de amor. Deixa-me sonhar com o seu carinho. Siga o seu caminho pra mim. Xalalalala, xalalalala, xalalalala, lala. Caminho pra mim, xalalalala, xalalalala, xalalalala, lala, xalalalala, xalalalala, xalalalala, lala. Lá no céu parece se mover. No meio das estrelas vai, brilha tão leve um objeto voador. Nem sabe quem eu sou e quanto eu desejo ir com você. Aqui na terra não há tempo para o amor. Tristeza e solidão é tudo que existe aqui. Ninguém na vida se conforma com o que tem. Inveja sempre alguém. O mundo é mesmo assim, quem vai mudar? Oh, oh, amigo do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, oh, amigo, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Está ficando mais difícil em ser alguém, e mais um João ninguém. É tudo que eu sou, eu sei. Felicidade é coisa rara que existiu, há muito se extinguiu. Aposto que o homem já esqueceu. Oh, oh, amigo do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, oh, amigo, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Thank you. E vocês acabaram de ouvir mais um bloco musical potente do Dr. Brega. Só pedrada de categoria no seu coraçãozinho, amado ouvinte. E começamos muito bem com a música de abertura do nosso programa, e que a gente usa como trilha instrumental de fundo aqui para as falas do Dr. Brega, que é para garantir que a nossa audiência não durma. E viva o humor de qualidade duvidosa! Vocês acabaram de ouvir nesse bloco Se Ainda Existe Amor com Baltazar, em seguida Xalala com Leno, e encerrando o bloco, Leno de novo, mas dessa vez com a Lilian. E vocês ouviram com Leno e Lilian Objeto Voador. E o último Dr. Brega do ano tá muito legal, né? E agora com vocês, Renato e seus Blue Caps. Aumenta o som! Você está na última edição de 2025 do Dr. Brega, o programa dos corações apaixonados. Eu tenho pra lhe falar muitas coisas, meu bem, que você nem pensou de poder. Eu confiei em você, mas você me enganou e agora me pede pra não te deixar. Eu agradeço pela atenção que você dispensou. Muito obrigado e aquele abraço, porque eu já por isso talvez eu não enxergava o que você fez. Não me peça desculpa chorando baixinho, pois nessa armadilha eu não caio da vez. Eu agradeço pela atenção que você dispensou. Muito obrigado e aquele abraço, porque eu já vou. Foi o seu amor que hoje telefonou confessando me amar. Eu perguntei o porquê, não quis me responder e eu fiquei a pensar. Se ela não serve pra você, também não serve pra mim. Se ela não gosta de você, ela também não gosta de mim. Eu preferi um castigo a fazer contigo tal ingratidão. Eu sei que você me faria o mesmo um dia, então. tal situação. Se ela não serve pra você, também não serve pra mim. Se ela não gosta de você, ela também não gosta de mim. Hoje ela ficou sabendo que uma amizade não se quebra assim. Ela é que saiu perdendo, perdeu seu amor e perdeu tudo, enfim, enfim. Não vale a pena pensar e por ela chorar, só restando sofrer. Veja se você esquece, ela não merece, nem eu, nem você. Se ela não serve pra você, também não serve pra mim. Se ela não gosta de você, ela também não gosta de mim. Não gosta de mim. Você está ouvindo o Doutor Brega, o programa dos corações apaixonados. Faz tanto tempo que você partiu, quase esqueci que você existiu. Sem pretensão de querer lhe rever, vim encontrar outra vez com você. Tantos lugares por onde passei, foi só lembranças que eu lá deixei. Não adianta o passado lembrar, pois dessa vez eu voltei pra ficar. Dá muitas voltas e a gente não sente nem vê. E numa dessas voltas eu voltei pra você. O mundo dá muitas voltas e a gente não sente nem vê. E numa dessas voltas eu voltei pra você. Faz tanto tempo que você partiu, quase esqueci que você existiu. Sem pretensão de querer lhe rever, vim encontrar outra vez com você. Tantos lugares por onde passei, foi só lembranças que eu lá deixei. Não adianta o passado lembrar, pois dessa vez eu voltei pra ficar. O mundo dá muitas voltas que a gente não sente nem vê. E numa dessas voltas nem vê. E numa dessas voltas eu voltei pra você. O mundo dá muitas voltas que a gente não sente nem vê. E numa dessas voltas eu voltei pra você. Seja muito bem-vindo, você está na Rádio Garagem Retrô. E esse é o especial Raul Seixas e Raulzito Sempre Foram o Mesmo Homem, o lado brega de Raul Seixas. Porque Raul Seixas, bicho, nunca deixou de ser Raulzito. Só mudou o figurino, o discurso e o volume da loucura. Porque enquanto muita gente gosta de fingir que nunca foi brega, Raul sempre teve coragem de ser tudo ao mesmo tempo. Jovem guarda, produtor de dor de cotovelo, filósofo de boteco e profeta maluco. Resumindo, Raul Seixas era F, três pontinhos. Quer dizer, continua sendo porque morre o homem, nasce a lenda. E nesse bloco vocês ouviram Obrigado pela Atenção com Renato e seus Blue Caps. Em seguida, Se Ela Não Serve Pra Você, Também Não Serve Pra Mim com Ed Wilson. E encerrando o bloco, O Mundo Dá Muitas Voltas com Vanderlei Cardoso. E agora, sem muita enrolação, vamos de Pedro Paulo. Aumenta o som, você tá no Doutor Brega. Doutor, o senhor gosta de mulher decidida? Gosto sim. Mulher decidida é coisa bonita. Pois eu decidi que eu quero o senhor todinho pra mim. Por que você não vem me dar um beijo? Ai, menina, eu sou tímido. É muita responsabilidade pra um homem só. Chama o próximo bloco que o Dr. Brega tá passando mal. Estou voltando para casa, minha camisa amassada, mais um dia de trabalho que afinal chegou ao fim. Estou voltando para casa, já comprei o meu jornal, meu café eu já tomei, todo dia é sempre assim. E o ônibus não para de correr. Recosto e começo a pensar nas cenas que eu costumava ver. Meu cão não vai latir quando eu chegar. Venho por todo o caminho, relembrando em pedacinho. Quando eu chegava em casa, ela sempre estava só. No portão me esperando, ansiosa me aguardando. De minha mão ela tomava minha pasta e o paletó. E o ônibus não para de correr. Recosto e começo a pensar nas cenas que eu costumava ver. Meu cão não vai latir quando eu chegar. Lembro quando um certo dia, bem cansado eu chegava, sem saber que me esperava uma coisa bem pior. Seu recado eu encontrei, quase não acreditei, dizendo que ia embora pra viver vida melhor. Agora falta pouco pra chegar, mas hoje nem o cão vai latir, pois já não há ninguém a me esperar. O portão sozinho eu vou abrir. Vou chegar bem devagar, pendurar meu paletó e fazer meu jantar. Vou chegar bem devagar, pendurar meu paletó e fazer meu jantar. Vou chegar bem devagar, pendurar meu paletó e fazer meu jantar. Eu dedico essa música à primeira garota que tá sentada ali na fila. Obrigado. Tu és o grande amor da minha vida, pois você é minha querida e por você eu sinto calor. Aquele seu chaveiro escrito love ainda hoje me comove, me causando imensa dor. Eu me lembro do dia em que você entrou num bode, quebrou minha vitrola e minha coleção de Pink Floyd. Eu sei que eu não vou ficar aqui sozinho, pois eu sei que existe um careta em meu caminho. Nada me interessa nesse instante, nem o Flávio Cavalcante, que ao teu lado eu curtia na TV, na TV. Nessa sala hoje eu peço arrego, não tenho paz, nem tenho sossego. Hoje eu vivo somente a sofrer, a sofrer. Ei, até o filme que eu vejo em cartaz conta a nossa história e por isso eu sofro muito mais. Eu sei que dia a dia aumenta o meu desejo e não tem Pepsi e cola que sacie a delícia dos teus beijos. Quando eu me declarava, você ria, e no auge da minha agonia eu citava Shakespeare. Não posso sentir cheiro de lasanha, me lembro logo das casas da banha onde íamos nos divertir. Mas hoje o meu Samsung garrar ingrediente só toca mesmo embalo quente pra lembrar do teu calor. Então eu vou ter com a moçada lá do Pier, mas pra eles é careta se alguém fala de amor. Na faculdade de agronomia, numa aula de energia, bem em frente ao professor, eu tive um chilique desgraçado. Eu vi você surgindo ao meu lado no caderno do colega Nestor. E é por isso que de agora em diante, pelos 5.000 alto-falantes, eu vou mandar berrar o dia inteiro que você é o meu máximo denominador. Boa tarde, amado ouvinte. Aqui quem fala com vocês é o Cipriano, mas pode me chamar de Dr. Brega. E você está na Rádio Garagem Retrô, onde a nostalgia está sempre no ar. E esse foi o último bloco musical do último programa de 2025. Um programa especial em homenagem ao grande Raul Seixas, destacando uma fase muito peculiar da carreira dele. Raul Seixas e Raulzito sempre foram o mesmo homem, o lado brega de Raul Seixas. E nesse último bloco vocês ouviram Estou Voltando para Casa com Pedro Paulo. Em seguida, Tu És o MDC da Minha Vida com Raul Seixas. E a gente vai chegando ao fim de mais um programa, de mais um ano. Um ano que, convenhamos, não foi exatamente gentil com todo mundo. E teve queda, teve decepção, teve porta fechada na cara, mas também teve uma coisa importante. Você seguiu em pé, às vezes não mais forte, muito menos mais sábio, mas ainda aqui. Então, amado ouvinte, eu quero te lembrar uma coisa muito importante. Seja sempre gentil com você. E eu desejo para você um excelente 2026. Se 2025 não foi um ano tão legal, que 2026 seja a sua vez. E se 2025 foi legal, que 2026 seja duas vezes melhor. E esse foi o último Doutor Brega de 2025. Ano que vem a gente se encontra de novo. E, só lembrando, quem fala com vocês é o Cipriano, mas pode me chamar de Doutor Brega. Valeu! Doutor, essa paixão tá me deixando quente. O que é que eu faço? Receita do dia. Tome 3 doses de Reginaldo Rossi, 1 comprimido de Odair José. E se a paixão persistir, volte semana que vem no mesmo horário. Ai, doutor Brega, você é demais. E não se esqueça de seguir a gente pelo Instagram, Rádio Garagem Retrô e Doutor Brega. Procura a gente por lá. E esse programa tem o apoio de Bistrô Delícias da Vila, gastronomia e arte. Comida boa, ambiente acolhedor e espaço ideal para confraternizações, noivados e almoços especiais. Endereço: Rua Arbela, número 17F, Cidade Aê Carvalho, São Paulo, capital. WhatsApp 11 9 4808 4522. Repetindo, 11 9 4808 4522. Instagram, @ Delícias da Vila Bistrô. Segue lá. Psicóloga Paula Gomes. Atendimento presencial e online. Acolhimento para crianças, adolescentes e adultos, tudo com muita seriedade e cuidado. WhatsApp, código 84 98133 3293. Repetindo, código 84 98133 3293, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Instagram, @ Centro Clínico Integrado. Segue lá. E a partir de terça-feira, esse programa estará disponível nos sites Mixcloud e Internet Archive. Se você perdeu ou quer ouvir novamente essa edição, os links estarão disponíveis a partir de terça no Instagram do Dr. Brega. Você pode ouvir pelo site ou pelo app do Mixcloud e também pelo site Internet Archive. Um excelente domingo a todos e obrigado pela audiência. Valeu!